arrisquei por esse amor a minha vida. Fui na chave, dei partida, sem malícia de meu coração. Apostei no seu olhar, joguei tudo pra ganhar, investi nessa paixão. Foi um tiro no escuro, dei de cara contra o muro, você só me fez chorar. Entreguei de alma solta, você sempre feito louca, você só me fez chorar. Qual de nós dois tirou um 10? Regresso não existe entre nós, tarde demais. Você pisou na bola e eu não vou voltar atrás. Cansei de pôr a bola redondinha aos seus pés. Vamos ver qual de nós dois tirou um 10. Pois a sua vida virou uma droga, o final da história quer voltar. Poeira são vento, perdidas no tempo, suas digitais vão apagar. Regresso não existe entre nós, tarde demais. Você pisou na bola e eu não vou voltar atrás. Cansei de pôr a bola redondinha aos seus pés. Vamos ver qual de nós dois tirou um 10. Ingresso não existe.